O assunto a ser colocado aqui hoje é a nossa atitude perante ou diante a corrupção, atos de corrupção. Às vezes, muitos aqui devem até se perguntar de por que, que uma casa espírita ou um centro espírita ou um grupo de estudiosos do espiritismo vem aqui falar de corrupção, que afinal das contas não tem nada muito a ver com a questão religiosa e muito menos espírita, né? Mas é que o espiritismo ele sempre se importou muito com a questão social. Com a questão social, com a questão religiosa, por que não com a questão econômica, com a questão ideológica. Enfim, o espiritismo é algo que está presente em todos os locais, e em todos os momentos. Por isso que nós precisamos pensar, afinal das contas, qual é que seria a nossa atitude correta perante a corrupção, né? A gente está sendo bombardeado praticamente todos os dias, e é um bombardeio enorme de notícias, notícias e informações que vêm por todos os meios de comunicação, né, sobre a questão da corrupção no nosso país e não no nosso país só, em outros países também. Quer dizer, nós estamos passando por um momento em que outros países talvez estejam rindo de nós e talvez criticando e tal, mas que todos os países do planeta, do nosso planeta, estão passando por esse problema. Sem querer justificar, é claro, o problema do Brasil. O fato é que, mais uma vez, nós temos que falar aqui que nós estamos numa fase evolutiva do planeta de provas e expiações. Tentando alçar voo, mas tentando há muito tempo, e é muito difícil alçar voo, para um planeta de regeneração. Mas como nós percebemos, a coisa é muito difícil. É muito difícil porque a corrupção, aqui a gente pensa sempre corrupção, o ato corruptível, como algo que leva a crer a questão monetária, a questão financeira, a questão material. Mas estamos aqui tentando hoje colocar a questão da corrupção, mas não no ato da corrupção material, onde as pessoas ganham dinheiro, onde as pessoas corrompem outros e são corrompidos por causa de grana, por causa de apartamentos, por causa de um monte de coisas. Aquilo que eu acho que está sendo mais prejudicial para o nosso país é aquilo que se chama de corrupção moral e corrupção ideológica. Nós estamos passando por um momento do nosso país onde a corruptibilidade ela não está só naquela fase da matéria, do dinheiro, da grana, do capital. Ela está corrompendo pensamentos, gente. Corrompendo pensamentos. Corrompendo ideias, corrompendo a educação, aquilo que a gente aprendeu na nossa família, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios de mais idade, estão corrompendo ideias. Gente, nós estamos sendo corrompidos por ideias. É aquilo que se chama de falsidade ideológica. Os nossos jovens que não têm aquela capacidade, a mesma capacidade de discernimento, a capacidade às vezes de sensatez, de lucidez que nós, entre aspas, podemos ou queremos ter, será que como é que eles estão pensando? Como é que eles estão pensando em agir num futuro próximo, daqui 5, 8, 10 anos, perante essa corruptibilidade moral e ideológica? O que que eles estão pensando quando eles escutam aquelas notícias sobre todas aquelas personalidades, que eu não vou falar o nome, porque não é o nosso papel aqui julgar e muito menos apontar nomes. Mas o que que eles estão pensando? O que que eles estão imaginando? O que que vai acontecer daqui a algum tempo? Qual é que é o exemplo que os brasileiros, eu colocando nós brasileiros, estão dando aos jovens? Aí todo mundo fica criticando os jovens, que no final de semana eles bebem um monte, eles nas festas existe muito, muita bebida, energético, que é as verdadeiras bombas cardíacas, né, que num futuro próximo irão reverter numa saúde comprometida desses jovens. Mas o que que eles estão aprendendo nas escolas? Os professores estão extremamente mal pagos. E às vezes, de uma forma bastante grotesca. A nossa segurança pública está muito a desejar. Se preocupa-se mais aqui no nosso Brasil e até no nosso planeta em inaugurar presídios e cadeias do que inaugurar escolas. Estamos tentando tratar todo o problema da corrupção com uma repressão e não com educação. Quer dizer, vamos reprimir antes de educar. Quer dizer, qual é que é o caminho que nós estamos seguindo? A coisa é complicada, gente. É muito complicado, porque se nós, que temos já uma mente, um certo conhecimento, entre aspas, um pouquinho, de repente, mais elevado, imagine vocês, imaginemos todos nós, como é que está a cabeça dos nossos jovens. Aqueles lá de 13, 14, 15 anos, que escutam aquilo que a mídia traz para todos nós, todos os dias. Que isso aí é uma coisa assim, que é uma chuva. Não tem nada de bom, só de ruim. Sem querer criticar notícias, canais de televisão, nada. Nem jornais, nem internet, nem nada. Mas vamos fazer uma análise. Qual é que é a nossa atitude perante tudo isso? A nossa atitude moral, a nossa atitude ideológica. O que que nós temos que fazer com nossos filhos? Nossos sobrinhos? Nossos netos? Alguns bisnetos? Outros sobrinhos, netos? Eu sei que eu tenho. O que que nós vamos fazer com eles? O que que nós vamos dizer para eles perante toda essa chuva, sobre toda essa tempestade ideológica, né, de negativismo que está sendo lançada sobre o nosso país e sobre todo o planeta? Nós estamos passando por um momento bastante difícil, muito difícil, que é esse problema de encontrarmos o caminho aonde a gente pode dizer, não, esse é o caminho certo e esse é o caminho errado. Porque a gente vai dizer algumas coisas para os nossos filhos e eles vão encontrar algumas coisas diferentes lá no Facebook, na internet, no WhatsApp, na televisão e outros casos. Enfim, está sendo bastante complicada essa questão aí. Mas se nós agirmos perante as ideias que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria trazer hoje, mas eu me esqueci, é na página 111, a missão do homem inteligente aqui no planeta, a missão do homem inteligente no mundo, aqui no nosso planeta Terra. As pessoas, os idiotas, os imbecis, aqueles que não têm capacidade intelectiva, eles não corrompem gente. E não são, às vezes são corrompidos pela própria ignorância. Mas eles não corrompem ninguém. Eles não fazem proposta de corrupção. O maior problema que está acontecendo com o nosso planeta, eu não vou falar país, é planeta, são as pessoas que vieram nessa encarnação com a inteligência, eles estão utilizando a inteligência para o lado maldoso, para o lado onde não estão fazendo com que haja um crescimento moral, um crescimento ético uniforme, onde todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Então, se nós utilizarmos, digamos, os ensinamentos espíritas, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem inteligente, quer dizer, a função do homem inteligente aqui no nosso planeta, nós vamos ver que a função do homem inteligente, da intelectualidade do homem, é fazer o bem. Não é corromper os outros, o ser corrompido. Então, não existe uma mágica, não existe aqui uma fórmula, assim, matemática, de dizer assim, qual é que é a nossa atitude perante a corrupção. A nossa atitude é nós seguirmos os nossos ensinamentos cristãos que vieram de nossa família, que eu sei que foram bons, por experiência própria, foram bons de todos vocês, principalmente aqui na nossa região, e deixar que isso aflore em nosso coração, para que isso a gente consiga passar para nossos filhos, netos, sobrinhos, inclusive amigos dessas crianças que frequentam, digamos, a nossa casa. Então, isso eu acho que é aquilo que a gente mais pode fazer no momento. E a questão da corrupção ideológica, né? Corrupção ideológica, quer dizer, os jovens estão mudando todo dia de ideias. Por causa do quê? Por causa da falta de uma estrutura ideológica, até política, ideológica política do nosso país. Por quê? Porque nada está certo, gente. Se a gente procurar em qualquer furo, em qualquer lugar, existe sempre alguém dando ênfase à corrupção. Então, é uma coisa meio complicada essa questão de como nós termos uma atitude perante essa chaga da humanidade, né? Que é parecida, né? com egoísmo, é puro egoísmo, né? É fazer com que nós tenhamos dentro de nós as atitudes cristãs e fazer com aquilo que está lá no livro do Evangelho segundo o Espírito, lá no livro dos Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, fazer com que isso realmente faça com que a gente tenha uma força um pouco maior e passar isso para aqueles que estão perto de nós. Obrigado.